Então, quer dizer, a persistência histórica e a perseverança histórica dos judeus, né, nesse relacionamento pessoal com Deus só se explica por uma de duas respostas. Quer dizer, ou eles mesmos são seres sobre-humanos e sobrenaturais, ou a pessoa com quem ele se relaciona é sobre-humana. Então, por exemplo, na Babilônia eles chegaram a perder o alfabeto deles. Eles tinham um alfabeto semelhante ao alfabeto árabe, mas eles passaram tanto tempo como escravos lá que eles chegaram a perder o alfabeto, mas não perderam essa relação muito mais abstrata com uma pessoa invisível. Você não tem exemplos na história de nenhum povo que seja capaz disso. Sem perder a identidade, exatamente. Quer dizer, eles perdem tudo, mas eles não perdem isso. Porque eles não perdem, eles perseveram naquilo que eles sabem que é a essência da identidade deles, que é justamente o quê? A continuação de uma relação pessoal com Deus. E eles sabem mais ainda que esses sofrimentos são causados, existem para manter essa relação, para aprofundar essa relação. Essa é outra noção, que nenhum povo tem espontaneamente. Tá claro isso aí? Então a relação deles com os bens materiais também se explica assim. A facilidade que eles têm de lidar com os bens materiais se explica pelo fato deles perceberem imediatamente esses bens como presentes de um amigo. O que ele observa? Ele observa, olha, o indivíduo humano é uma coisa muito fraca. Qualquer desequilíbrio cósmico e o indivíduo humano já era. A espécie humana já era. O fato de não acontecer isso mostra justamente para eles que tem uma pessoa cuidando deles, um amigo cuidando deles, e que simplesmente manter essa amizade é capaz de garantir o quê? A continuidade da existência deles diante de qualquer inimigo. O número de vezes na história em que eles estiveram diante de inimigos muito mais poderosos do que eles também não tem igual entre os outros povos. Então, pega, por exemplo, os gauleses. Os gauleses eram um pequeno povo, nesse sentido, semelhante ao judeu. Os romanos ganharam uma guerra, dominaram eles, acabou. Já não somos mais gauleses. 100 anos depois, somos todos romanos. Acabou a religião gaulesa, acabou as roupas, acabou tudo. Tudo. Quantas vezes na história os judeus se viram na situação dos gauleses? Mas os gauleses eram pouquinhos e foi massacrante. Mas para os judeus foi a mesma coisa, pô. Mas tem muito judeu. E gauleses não tinha. Mas, não, por exemplo, no Egito não tinha muito judeu. Na Babilônia não tinha muito judeu. Eles eram um povo pequeno. Não é isso? No Egito, a situação deles era semelhante à dos gauleses com Roma. Na verdade, o domínio romano se exerceu de maneira muito mais suave até do que o domínio egípcio sobre os judeus. dos gauleses, só os guerreiros foram feitos escravos. O povo como um todo não foi. Mas esse domínio, em pouco tempo, levou os gauleses a perder toda a sua identidade própria. Por que os judeus não se tornaram egípcios, depois não se tornaram babilônios, depois não se tornaram os que estavam na Europa, não se tornaram europeus? Por quê? Como? Exatamente. Porque eles sabiam, cada um desses sofrimentos tem um sentido que só pode se explicar na aceitação desse sofrimento. E o exemplo com eles é o seguinte, eles vão mostrar o seguinte, olha, só Deus, Deus por si é capaz de cuidar de um povo, mesmo que ninguém mais cuide deles. Tá claro isso aí? É por isso também que os judeus nunca desenvolveram um credo. Quer dizer, um conjunto de crenças formais que determina a doutrina judaica e fecha ela. Todas as religiões têm um conjunto de crenças formais, menos os judeus. Então, por exemplo, você pega lá o cristianismo. Você tem um credo, não é isso? Catolicismo, você vai lá, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, crê em Jesus Cristo, blá, blá, blá. Ó, se você não acredita nisso, você não é cristão. Se você não aceita essas verdades, você não é cristão. Os muçulmanos também. Os budistas também. As quatro nobres verdades. Se você não acredita nas quatro nobres verdades, você não é budista. Os hindus também. E assim por diante. Quer dizer, existe um corpo de doutrinas que é a porta de entrada naquele universo religioso. Veja bem, o corpo de doutrinas, ele não é a religião, mas ele é a porta de entrada para a maioria das religiões, menos para a judaica. Então, assim, tem judeu que acredita na imortalidade da alma, tem judeu que não acredita. Então não é um corpo de doutrinas. É o quê? Um corpo de práticas diante do sofrimento. E como é que funciona a salvação? A salvação é um processo constante na história judaica. Não, veja bem, o Messias é simplesmente o quê? A culminação histórica dessa relação. Assim, olha, toda essa relação com Deus é o seu Salvador, exatamente. E ela se manifestará plenamente com a vinda do Messias. Quer dizer, isso, a vinda do Messias, certo? Simplesmente para os judeus, a vinda do Messias simplesmente tornará evidente, certo? O que nós estávamos fazendo todo esse tempo. Tornará evidente para todos que nós temos uma relação de amizade com Deus. Veja bem, a visão cristã de Deus é um pouco modificada. Certo? Quer dizer, como o cristianismo reelabora essa ideia de amizade com Deus e forma uma outra religião, que não é o judaísmo, é outra história. Mas para entender, mesmo para entender o cristianismo, como o cristianismo reelabora essa ideia de amizade com Deus, primeiro você tem que entender ela, como ela existiu, como ela existe. Então, por exemplo, o judeu, ele sabe o seguinte, olha, quando, certo, Deus libertou a gente do Egito, isso foi a salvação. Quando eu sofro e ele me liberta do sofrimento, isso é a salvação. A salvação é a amizade com Deus. É um ato contínuo que se manifesta em várias ocasiões na história. A salvação consiste na própria relação com Deus. Sim, existem as leis, certo? Mas as diversas escolas judaicas diferem imensamente sobre isso, certo? Existe um núcleo fundamental. Quer dizer, as leis são o quê? Restrições voluntárias à sua liberdade para manter uma relação. Então não existe nenhuma escola judaica que diz o seguinte: todas as leis da Bíblia são sugestões. Isso não tem. Mas elas diferem, certo? Não, quais são as leis que são indispensáveis? Então, por exemplo, está lá o mandamento: não matarás. Então alguns judeus vão dizer o seguinte: olha, se você bater no seu irmão, se você encher ele de porrada, você não violou o mandamento. Se você matar, já era. Outros vão falar: não, se você bater demais nele, também já violou. Bater pode um pouco. Outra, né? Não dá, não prestarás falso testemunho. Simples, na vida cotidiana você pode mentir várias vezes. Mas quando te pedirem, numa situação crucial, certo? Um juramento sobre o que você está falando sobre o sujeito, você não pode mentir. Quer dizer, numa situação de juramento formal, você não pode mentir. Mas na vida cotidiana você pode. Mesmo porque muitas vezes você precisa. Não é assim? O judeu tem que estar lá o mandamento: ó, não cometer adultério. Então é assim, ó, se você não é casado, pessoa como que você dorme e não é casado, você não violou o mandamento. Mas você não pode dormir com a mulher do próximo. Se ela está comprometida com o próximo, aí você já não pode mais. É evidente que o judeu, como todos os povos, ele considera um monte de ações como vergonhosas e abaixo da medida humana. Mas o ponto com ele não é esse. O ponto principal é o seguinte: não, o que você faz que separa você da relação com Deus? Eu não quero que você seja um sujeito legal. Um bom sujeito. Eu quero que você mantenha ou preserve essa relação específica. E é evidente, certo, que não é uma pré-condição para a preservação dessa relação a sua perfeição. Não pode ser. Tá claro isso aí? Mas é simplesmente a sua disposição real para a aceitação da lei. Por quê? Porque a lei é uma expressão justamente desses valores íntimos. Quer dizer, a lei é para o povo como um todo, para a nação, aquilo que o diálogo era para Abraão. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que o quê? Que a salvação para o judeu, ela tem dois aspectos. Por um lado, primeiro, o aspecto que possibilita a salvação. Esse aspecto é a preservação da memória dessa amizade. Não esquecer essa amizade histórica. Que essa amizade já está constituída há séculos. Segundo, ativá-la pessoalmente pelo cumprimento da lei. não é o quê? A aceitação de uma doutrina é a lembrança de uma sucessão de fatos e a aceitação de um determinado comportamento. Veja bem, o vício espiritual fundamental na religião judaica é justamente a indefinição mental, a ilimitação mental. Você esquece uma amizade porque você substitui ela por inúmeros outros pensamentos. Então, olha, não pense em tudo. Lembre isto primeiro. Você pode pensar em tudo desde que você lembre isso. E não faça toda e qualquer coisa. Tem alguma coisa que você não faz para preservar essa amizade também. Consiste o quê? A religião judaica consiste nessa entrega, nessa limitação voluntária da pessoa para conviver com uma outra pessoa. Quando o sujeito faz essas duas coisas, ele está salvo assim, ipso facto. Por isso mesmo. Isto mesmo é a própria salvação. Pensa aqui, você tem, né, do seu lado Deus. Ele fala o seguinte: olha, se você fizer tal coisa, você é meu amigo. Você vai se preocupar com, não, o que vai acontecer depois da minha morte? Deus é seu amigo aqui agora. A questão do que vai acontecer depois da sua morte é irrelevante. Ora, se Deus cuida de você agora, ele pode cuidar depois também. Se ele é seu amigo agora, ele não se tornará seu inimigo depois. Tá claro isso aí? Quer dizer, isso aí seria a mesma coisa que eu devo começar, né? Quer dizer, se ele perder essa noção de que ele tem esse amigo e ele começa a se preocupar com o futuro pessoal dele depois da morte, certo? Isso aí por si já é romper a amizade. É já não ter a recordação da amizade. Ele não tem essa preocupação. De vida pós-morte. Exatamente. Assim como quando você tem um grande amigo, você não se preocupa com o que ele vai fazer no ano que vem. Ah, será que no ano que vem ele vai me trair? É descabida essa noção. Se essa coisa passa pela sua mente, é porque a amizade não é tão profunda assim. Ou o amigo não é tão bom. Tá claro isso aí? Sim, sim, é uma preocupação de quase todas as outras religiões. Mas não existe nada mais estranho, vamos dizer, a uma espiritualidade baseada no contentamento e gratidão do que começar a se preocupar com o que vai acontecer com você. Nesse sentido da gratidão e contentamento, você tem um outro exemplo histórico, que é do budismo amidista, uma escola de budismo japonês que se baseia exclusivamente no contentamento e gratidão para com o Buda Amida. Os fundadores da escola amidista falam: olha, eu não sei se esse negócio aqui, depois da minha morte, vai me levar para o inferno ou para o paraíso, e eu não quero saber, eu não estou nem aí. É, exatamente, Shinran, que foi o sacerdote fundador disso daí, ele dizia: olha, não sei, você vai pro inferno, não sei, não quero saber. Se eu for pro inferno, mas eu continuar amigo do Buda Amida e ele continuar meu amigo, tá ótimo. Tá claro isso aí? Porque a noção de inferno ou paraíso é presente, né? Essa minha relação de amizade hoje. Exatamente. Tá bom, hoje tá bom. Isso quer dizer, a ideia de amizade transcende isso aí. Ela transcende a ideia de agrado e desagrado. Veja bem, inferno e paraíso são coisas que, ou o inferno é uma coisa que me desagrada e o paraíso é uma coisa que me agrada. Mas se Deus é meu amigo, e se agrada a ele que eu vá para o inferno? Tá bom, vamos lá. Você entendeu qual é a perspectiva judaica com relação a isso aí? Hum? Se Deus estiver com você no inferno, so what? Será um paraíso. Não, será um inferno. Mas e daí? Veja bem, é difícil que vocês nunca tenham tido um sentimento semelhante para com uma pessoa. É verdade, eu ia falar isso. Ah, se eu tiver com tal pessoa, dane-se tudo mais, entendeu? Pro inferno, exatamente, vamos juntos para o inferno, mas juntos. Entendeu? Então quer dizer, é descabido para o verdadeiro judeu ele se preocupar com o que vai acontecer com ele depois da morte. É uma ingratidão tremenda, é uma desconfiança tremenda. Tá claro isso aí? Exatamente, você explica tudo que eles passaram por essa ideia. Ah, a gente estava aqui apoiando dos egípcios, não sei o quê, mas Deus estava conosco, pô. É claro que quando eles estavam lá sendo escravos dos egípcios, eles desejavam sair da escravidão. É evidente. Mas, e sair da escravidão, mas o preço dessa saída é perder a amizade com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ah, não. Aí eu não quero. Entendeu? Como entra a relação deles com o Estado em si? Estado de Israel. A relação com o Estado de Israel é complexa, porque as escolas, diversas escolas judaicas, elas têm atitudes diferentes. Algumas escolas dizem até que não, o Estado de Israel é um Estado não religioso, quer dizer, é um Estado leigo, por imposição de algumas escolas judaicas. Dizem, nós não podemos, é proibido fazer um Estado religioso, porque só Deus pode constituir o Estado religioso, porque Ele é o nosso soberano. Então as relações são diferenciadas. Outros dizem, não, veja bem, o Messias, tem umas escolas messiânicas que dizem, o Messias, ele é uma série de fatos na história, ele não é uma pessoa específica. E o Estado de Israel é um desses fatos. Porque o Messias é todas as ocasiões que nos libertam maximamente na história e que vão se intensificando na sucessão histórica. Então, para esses aí, o Estado de Israel tem um valor religioso. Certo? Por quê? Porque esses são os pensamentos judaicos acerca das coisas. Mas eles falam, olha, esses pensamentos não são importantes. Mas eles têm uma visão de preservação da religião em função do Estado dele, que está preservando o Estado em geral dele, ou não? Não. Quer dizer, a preservação da religião independe completamente da preservação. Se ela dependesse da preservação do Estado, eles teriam morrido. Eles teriam se extinguido. Por quanto tempo eles não tiveram Estado? A maior parte do tempo na história, eles não tiveram Estado nenhum. Nem o tempo também. Nem o tempo. Nem o tempo. Apesar de ter um lugar sagrado, é mais ligado ao sagrado, né? Sim, exatamente. Quer dizer, o templo foi o quê? Uma instância dessa relação. Ah, tá, agora nós consolidamos esse aspecto da relação com Deus. Não precisa mais do templo. Você entendeu? O templo é que nem assim, como uma rosa que você dá para namorada. Ah, agora surgiu o sentimento que você queria. Bom, a rosa não importa mais. Mesmo que a rosa desapareça, aquele negócio ficou. Então, o templo, o Estado, tudo eles encaram assim. Como movimentos numa relação. Tá claro isso aí? A gente não pode esquecer, veja bem, se a visão cristã da realidade enfatiza aspectos tão diferentes, a gente não pode esquecer que o cristianismo se dirigiu em primeiro lugar e de imediato para os sujeitos que percebiam que os valores espirituais judaicos tinham diluído tanto na alma deles que eles não conseguiam mais. Era o sujeito que olhava para si mesmo, os primeiros discípulos do Cristo, era o sujeito que olhava para si mesmo e falava: putz, eu não consigo mais ser judeu. Eu perdi a minha relação de amizade com Deus, que os meus pais têm, os meus avós, todo mundo, eu perdi. E eu não consigo recuperar. Esses foram os primeiros discípulos do Cristo. Percebe? O Cristo não tirou nenhum judeu do judaísmo. Ele primeiro se dirigiu aos membros daquele povo que já não conseguiam mais fazer parte da nação, que não tinham mais uma relação com Deus. Exatamente. Exatamente. Tá claro isso aí? Quer dizer, os primeiros cristãos, eles, antes de serem cristãos, eles tinham uma consciência muito clara deles não estarem mais conseguindo ser judeus. Eles tinham uma consciência muito clara de ter perdido uma amizade com Deus. Não, em função, aí é que está, em função de fatores individuais. Um é porque cobrava juro do seu próximo, dos outros judeus, o outro porque era prostituta. O outro porque era hipócrita. Não, veja bem, mas a dominação romana não é suficiente. Assim como a dominação babilônica ou a dominação egípcia não era suficiente para tirar isso deles. Mas e quando o cara não conseguia mais, certo, cumprir o mínimo que a consciência dele via daqueles mandamentos, daquelas restrições que formavam a amizade com Deus? E quando ele não conseguia mais, ele sabia que ele tinha perdido aquela relação. Ele sabia que ele estava desgarrado no mundo. É por isso que o Cristo usa a parábola da ovelha perdida para ele. Porque ele sabia que ele tinha se perdido de um rebanho. Um rebanho que tinha uma amizade com Deus. E agora ele estava só e perdido no mundo. E Deus não estava mais com ele. Entendeu? Esses foram os primeiros cristãos. Então a primeira mensagem cristã se dirigiu aos judeus. Não. Ela se dirigiu aos que já não conseguiam mais ser judeus. Foi uma religião alternativa. Sim. Exatamente. Veja bem, ela não era um substituto. Veja bem, a visão do cristianismo como uma progressão do judaísmo é uma visão cristã. Não é uma visão completa da realidade. Se ela fosse simplesmente isso, todos os judeus teriam se convertido ipso facto, porque isso aqui é simplesmente um aprofundamento de judaísmo. É um judaísmo mais profundo. Se fosse um judaísmo mais profundo, no decorrer da história, todos os judeus se tornariam cristãos. Porque eles manteriam exatamente o mesmo tipo de relação com Deus, simplesmente mais aprofundada. Mas não era a mesma coisa. Era outra coisa. Porque é o seguinte, tem gente que não consegue ser judeu. E tem gente que não pode ser judeu. Porque nunca pertenceu a esse povo. Não compartilha da mesma experiência histórica. Os próprios romanos. É étnica, né? A religião étnica. Sim, ela não é estritamente étnica. Em última análise, você pode entrar para aquele povo. Mas é muito difícil. Muito. É muito difícil. Porque você sabe que não foi com seus antepassados que aconteceu aquele negócio. Você sempre será goi, mesmo que se convença. Tá claro isso aí? Então quer dizer, existem aqueles que não têm como formar essa relação. Ou porque são judeus que não conseguem mais, porque já perderam o núcleo da religião na alma deles, ou porque não são de origem judaica. Então, quando o Cristo chegava e falava, olha, e aí o pastor foi atrás daquela ovelhinha, o sujeito fala, putz, você está falando de mim. Você está falando comigo. Eu sou o sujeito que fazia parte de um rebanho, me desviei e não consigo mais achar o rebanho. Agora, para o outro sujeito que sabia que ele ainda estava dentro do rebanho, ele, bom, tá bom, tem aquela ovelhinha lá, mas eu estou aqui no rebanho, meu. Então veja bem, todas as, como o cristianismo e o judaísmo partilham de certas verdades, porque partilham de certas escrituras, certo? Todos os ditos do Cristo são entendidos de uma maneira completamente diferente pelo judeu. Então existem escolas judaicas que dizem, não, o Cristo foi um grande profeta também da nossa linhagem, mas eles entendem num sentido completamente diferente. Então, por exemplo, quando o Cristo fala, não vim para os sãos, vim para os doentes, a gente entende sãos aqueles que se pensam sãos. A gente já interpreta só nesse sentido. Não é isso? É, o cara que era hipócrita, que achava que era, estava seguindo a lei, não estava seguindo coisa nenhuma. Mas também tem o sentido literal de são. Quer dizer, se o sujeito era um judeu são, para que ele precisava de outra modalidade de salvação? Se ele já tinha uma relação de amizade com Deus, para que ele precisava de outra coisa? Exatamente. Tá claro isso aí? Então, para o judeu, do ponto de vista judaico, ele vê assim. Para o judeu, o cristianismo, a mensagem do Cristo é no máximo para que ele resgate aqueles valores originais. Porque se aqueles valores originais estão presentes, eles são suficientes. Eles não precisam ser substituídos por outros. Simples. Se for ver na história deles, não era a primeira vez que eles matavam um profeta deles, que membros do povo judeu matavam um profeta judeu. Eles já tinham sido a centésima vez, certo? Isso já tinha acontecido N vezes. Você sabe, antes de matar o Cristo, sabe como eles mataram Zacarias, pai de João Batista? Você sabe o seguinte: no templo judaico tinha duas partes, tinha o santo e o santíssimo. O santíssimo podia entrar só o sacerdote, e quando ele entrava lá, ele tinha que se despir de todas as vestes e, portanto, de todas as armas também. Quando ele estava saindo dali, esquartejaram ele. Ora, obviamente, porque ele estava lembrando o povo de que o seguinte, olha, nós temos que fazer isso, isso, isso e isso. E eles não queriam, uai. Pelo mesmo motivo que por pouco não mataram Moisés. Lembra, Moisés uma hora chega para Deus, meu Deus, esse povo por pouco não me elimina. Não, a lei é muito clara, não matarás. Quando o cara ia lá e matava o profeta Zacarias, ele evidentemente infringiu a lei. Não tinha dúvida nenhuma. O cara que matou o profeta Zacarias já está fora da comunidade. Se esse cara quiser salvação, não é mais no judaísmo. No judaísmo só tem uma coisa para você, apedrejamento. E mesmo quando eles condenavam os Não, veja bem, tem um sujeito que a lei manda você matar. Olha. Não, não é relativizado. Veja bem, veja bem. Aquele sujeito ali é um inimigo da sua amizade com Deus. Ele é a semente da destruição da sua amizade com Deus. Então você tem que se livrar dele. Quando você mata esse sujeito, quem está matando ele? Não é você, é Deus como soberano do povo que está mandando. Entendeu? Aí, não é uma infração do mandamento, porque não é o sujeito que está matando. Ele está cumprindo uma ordem do soberano. Deus não chegou com o mandamento seguinte: eu não posso matar ninguém. Ele não estabeleceu essa regra. Bom, pois é. Mas conflitos humanos existem sempre. Não tem nenhuma sociedade humana em que esses conflitos não, não existam. Resolvia em cada circunstância de um jeito. Numa situação era quem tinha arma mais poderosa, na outra situação era quem tinha maior retórica, na outra situação Deus mandava um raio e fulminava o cara que estava errado. Eles resolviam das diversas maneiras que é possível resolver isso na situação humana. Veja bem, o que acontece? O que acontece é que é o seguinte: o judaísmo, ele é uma questão de consciência individual. Entendeu? Não dá para um outro chegar com absoluta certeza e falar: ó, você não é judeu mais. Entendeu? Não dá para ele dizer com certeza absoluta. Só dá para dizer o seguinte: olha, no consenso da nossa comunidade, dos sábios da nossa comunidade, você não dá, você não é mais judeu. Se você acha que é, fuja para outra comunidade. Tá claro isso aí? Tanto que só dava para converter um judeu pro cristianismo quando ele sabia que não era mais judeu. Quando, e a consciência dele dizia para ele que ele não era mais judeu. Quando a consciência dele dizia para ele: você está fora desse rebanho, aí dá para converter. Enquanto ele pensar: não, eu acho que eu estou dentro desse rebanho, você não vai abalar ele. É impossível você mover uma pessoa que diz: poxa, eu tenho uma amizade com Deus. Você não vai conseguir fazer ela renunciar a essa amizade. Você entendeu? É só vocês observarem a dificuldade que vocês têm também de renunciar às suas próprias amizades. Só porque um outro falou: não, esse cara não é tão legal. Geralmente tem o efeito contrário. A você que não é legal, que está falando mal do meu amigo. Geralmente é esse, simplesmente o efeito contrário. No bom judeu, a pregação do Cristo tinha o efeito exatamente contrário. É você que está tentando dividir aqui a nossa, destruir a nossa amizade com Deus. No mal judeu, no sujeito que tinha consciência que ele tinha perdido aquilo, tinha o efeito: puxa vida, então eu tenho uma outra chance. Ali eu não posso mais, mas aqui eu tenho uma outra chance. Você entendeu? Veja bem, é muito difícil o jeito entender realmente a perspectiva cristã sem ele entender o judaísmo. Quando o Cristo começou a fazer tudo o que ele estava fazendo, ele sabia que quem ia condenar ele à morte não eram os maus, eram os bons. Os maus vão se converter para isso aqui. E é por isso que ele vira e perdoa os caras que matam ele. Porque eles são bons, eles estão fazendo isso para preservar uma amizade com Deus. E é por isso que ele fala: o meu testemunho é verdadeiro, porque não é de mim que eu dou testemunho. Mas isso a gente só vai entender na aula sobre cristianismo. existem muitas, existe assim, toda uma dimensão do cristianismo que a gente não entende, porque a gente não entende o judaísmo. A gente pensa assim, quando o Cristo vira e fala, ah, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, a gente está pensando o seguinte, eles, que o Cristo está pensando assim, ah, eles são uns canalhas mesmo, desgraçados, mas eu perdoo porque eu sou magnânimo. Não é isso que ele está pensando. O que ele está pensando é o seguinte, eles não sabem que eu estou fazendo exatamente o mesmo trabalho que eles. Mantendo relações de amizade, criando relações de amizade entre pessoas e Deus. Eles não sabem o que fazem. Ele não disse, perdoa os meus, eles sendo uns canalhas. Ele não disse isso. E aí, por acaso, ele perdoou o mau ladrão que estava ali do lado? Não perdoou, porque esse era canalha mesmo. Mas os sacerdotes que estimularam a condenação dele, ele perdoou todos. Porque eles não eram canalhas. Eles não eram inimigos de Deus. Você entendeu? Mas eles pensaram que o Cristo era um inimigo de Deus. Tá claro isso aí? E ele sabia disso. Ele sabia, não tem jeito, não tem jeito de eu fazer esse negócio e eles entenderem o que eu estou fazendo. Não tem. Porque eles já estão numa relação de amizade com Deus. Então eles vão me matar pelo que eu estou fazendo. E ainda assim ele fez isso pensando nos poucos que estavam fora do rebanho. Dos que nunca tinham sido daquele rebanho. Que no final, no decorrer da história, a maioria dos seus discípulos deriva dos que nunca foram parte do rebanho. Então, na verdade, seria uma continuidade? Uma continuidade? Sim. Sim. É uma extensão do rebanho judaico. Veja bem, as parábolas do Cristo são muito precisas acerca da situação espiritual em que ele se encontra. Quando ele fala, olha, tinha aqui um pastor e ele tem 100 ovelhinhas. E uma fugiu do rebanho. Ele não falou 99 fugiram e um ficou. O rebanho é o quê? São os judeus. Não é isso? Os bons judeus que estão lá dentro da guarda de Deus. Ele falou, ó, desses 100, só escapou um. A minoria escapou. A minoria não está mais na relação de amizade. Ele não falou a maioria. A gente, quando a gente lê as palavras, a gente pensa, ah, a maioria dos judeus era canalha. Mas não, peraí, não foi isso que ele falou. Porque Deus falou isso também. Hum? Porque condenaria a maioria justamente. Exatamente. Então, não, a minoria escapou e não tinha mais como voltar. Você entendeu? E como Deus é bondade, até com aquele um que escapou. É isso que o primeiro cristão sabia. É isso que, por exemplo, São Pedro sabia. É o seguinte, olha, Deus tem um povo inteiro e eu me perdi. Aí ele veio aqui e me salvou. Ele já tinha um povo inteiro, pô. Que não estava perdido. Eu é que estava perdido. Se fosse o povo inteiro que estava perdido, é óbvio que Deus ia mandar alguém para salvar. Ele sempre mandou alguém para salvar aquele povo. Toda vez que aquele povo se desviou, ele mandou alguém. Então, quando Cristo veio para salvar toda a humanidade, essa humanidade que... Essa humanidade que ainda não está salva na relação de amizade dos judeus. É evidente. São aqueles que estavam fora do rebanho, não os que estavam dentro do rebanho. Os que estavam dentro já estavam salvos. Tá claro isso aí? É por isso que ele fala: Abraão viu o meu dia e exultou. Lembra disso aí? Quando Cristo fala isso? Se vocês olharem um pouquinho mais para trás na Bíblia, tem um diálogo de Abraão com Deus que explica essa passagem. Quer dizer, nessa passagem, Abraão começa a pedir para Deus. Deus promete para Abraão que ele vai lhe dar uma descendência numerosíssima. E Abraão pede para que Deus mantenha a aliança com todos os seus descendentes. E aí Deus fala: minha bênção não se estende aos iníquos. Quer dizer, opa, tem alguns descendentes de Abraão que vão sair dessa aliança. E Abraão ficou com aquilo na cabeça. Aí ele contempla o dia do Cristo. Ih, mas esses aí que saíram, o Cristo veio e trouxe de volta para mim. Você entendeu? É aí, é nisso que Abraão exulta. Tá na hora? Então, agora só no ano que vem. Mas deu para entender? Deu para entender? Hã? Um pouco melhor os judeus? Deu para perceber como eles encaram Deus, como eles encaram o mundo e como eles se encaram como povo? Então, sempre que a gente olhar isso, ele tem que lembrar isso. Sempre que a gente se relacionar com um judeu, a gente tem que lembrar isso. Se eles são fechados, não é porque eles são fechados. É porque Deus estabeleceu uma separação para eles. E que seria o maior dos pecados você abandonar. Então agora, não, Deus disse: olha, eu seria o seu amigo. E aí você, para não ser diferente dos outros, você renuncia à amizade com Deus. Porque os outros vão te achar diferente, porque você tem isso aí. Você entendeu? Dá para você imaginar que monstruosidade é essa? Pois é assim que o judeu se sente quando ele trai aquele negócio. Porque é isso que ele está fazendo. Ele está trocando a amizade de Deus pela sua. Você entendeu? Isso é uma idolatria sem precedentes. E é por isso que é quase orgânico para ele não fazer isso. Tá claro, hein? Então, vamos ver se na próxima aula a gente faz a mesma coisa com o cristianismo. Mas já deu para ter um começo agora. Porque o sentido do cristianismo se encontra no significado que a mensagem do Cristo tinha para os primeiros sujeitos que ouviram ela. Que eram justamente as ovelhas que tinham se desgarrado daquele rebanho. As poucas ovelhas que tinham se desgarrado daquele rebanho. Exatamente. Então, bom final de ano para todos. Bom Natal. E até o ano que vem, se Deus quiser. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh